fazendo a teste da GPS do 4-3. Azul 6999 no escuro. Vamos tráfego da companhia na Alfa, aguardando o portão 01. Salvador, boa tarde, Azul 2591, no centro da Alfa, autorização conforme vitória. Azul 2591, na guarde cópia vitória. Prepare saída Coral. Coral, aguardando o portão 2591, obrigado. Bom, meu Deus, vai ser a retaguarda do Boeing da Gol, cruze o sinal da pista no zero, chame para girar base e pista no 7. Passando o sinal da, do cruzamento da no zero e eu chamo de base da pista no 7. Bom, no 869, informação de tráfego à direita, Alfa Serra 65, 500 pés, cruzando a retaguarda, não interfere. 7869. A bola tem um Jabral, chama o farol de Capuã. Farol de Capuã, chama o Jabral. Valeu, meu Vasco Whisky, confirma o horário do plano de voo. Confirma, é o pra 18:50, plano. Negativo, já tem tráfego pra... Tá, gente, curve à esquerda, tem condições de agilizar o cruzamento? Tem tráfego pra 3 milhas pra Duna. Pra Duna? Pra Duna aí? Afirmo. Sim, vai ter que ir para Duna, Tango da Brava. Gente, o Tango da Brava logo à frente tem Alfa Serra 65 a 500 pés pra pouso, pistão no 7. Salvador, tá 31 no 55, ponte esperando no zero pronto. Tá 31 no 55, autorizado aliar e manter, pistão no zero. Tá nem mantendo no zero, tá 31 no 55. Tira Bravo, desconsidera a autorização, o tráfego já chegou em Duna, tá com 230 nós, mantém o litoral. O salão se mantém a 3 metais, o parceiro do 733. Fala com 869 Libra. Confirme? 1869 Libra. 1869 Alfa Kilo, reporte antes da entrada do pátio principal. Alfa em Kilo, reporta antes do pátio principal, 869. Autorizada, pista no 0, 120 graus, 139. 120 graus, 139. Sagirante Sierra, pouso pairado, carteira 17, 120 graus, 139, autorizado. Pouso pairado na 17, Sierra. Também já aguarde 4 minutos, não tem o seu plano de voo. Com 1969, chama centro Recife, 125, decimal 1, alterne 133, decimal 25. Clono 3325, tem um bom dia, 1969. A Barra Romeo Sierra Alfa Delta, completa final, chama a torre 18 decimal 95. 1895, uma boa. A Barra Palma mais de golfo mais autorizado, viu, pai? Ai, graças. 5, formação de tráfego à direita, Robson 4400 pés no interfere. Paciente, se a Alfa Delta continuar na próxima. 69, a próxima esquerda via parte 3, é a parte antes da entrada do parte principal. Próxima esquerda via táxi Aquilo. Ok, Aquilo, parte 3, obrigado. Força aérea 2000, Força aérea 2000, pronto, cópia. Autorizado de Serra Bravo, Serra Vitor para Serra Bravo, Golfo Lima, via P-November 857, restante conforme o ato do plano de voo. Nível de voo 260, saída da El, Leda, após voa posição Irume. Decolada pistona 0 com curva direita, código 5537, controle Salvador no 20.80. Mano Sérgio, Dael, Delta Alfa, Eco Lima, Leda, Lima, Eco Delta Alfa, após Irume. Cotejamento correto, Força Aérea 2000, chame pronto, táxi. Para puxar o acionamento na 01-6919. 6919, autorizado para puxar o acionamento, reporte pronto, táxi. Agilizando a aeronave da companhia, aguardando o portão 0119. Tráfego azul 2591. Azul 2591, não aguarde só um minuto, copo. Prepara a saída Coral 2591 para a Vitória. Coral, preparado. Está bom, aguardando. 1869 para ingresso. 1869, autorizado ingresso, portão 62. Autorizado ingresso para 62, 1869. Alô, reporte estabilizado. Boa, na sua de 1, 10, 4, 5, autorizado. Novembro, eu acho que é isso que me escuta. Confirme para onde eu vou, local, litoral forte, litoral norte ou litoral sul? 7, 90 graus, 90. Novembro, eu acho que é isso que é autorizado, voo local de Serra Brava, Serra Vitor para Serra Brava, Serra Vitor, no meu pé, corredor forte, decola da 97 com a curva esquerda, código 0127, controle Salvador no 20-80. Solo 21, 2 graus e 99. Alfa Delta, Solo 07, primeira direita, controle Solo 01. Deixa 21, boa. Deixa-me Torre Salvador, Papão Romeu, novembro, acho que eu risco, ajuste show 0095, Torre 1, 95. Solo voo 1097 para Pushback, acionamento, portal 9. 097, aguarde Pushback, acionamento. Alfa Delta, Alfa Romeo, Serra Alfa Delta, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde antes da entrada do pátio principal. Vai para aéreo de Taro, que é Alfa Delta. Ciente, Alfa, Kilo, Pátio 3, aguarde antes da entrada do pátio principal. Vitória, o Azul 2591, estou pronto, aqui aguardar somente a cópia, se puder, iniciar o táxi pegar durante ou na vida. Azul 2591, pronto, cópia. Afirma. Vitória, autorizado, CBA Vitor Tango, via Golfo 677, nível de voo 140. Saiu da Coral, decola da 90 direita, código 5560, controle Salvador na 20-80. Aguarda só um minuto e puxa essa lâmina. Aguardando, puxa essa lâmina. Azul 2591, uniforme tráfico de pequeno porte. É um Eco 55 Papá passando a retaguarda. Após liberar a retaguarda, autorizado, puxa no pátio 3. É, foi sobre modulado, mas entendeu que a fase do tráfego passa a retaguarda e está autorizado, puxa bem acionamento. Azul 2591. Afirmativo, tráfego é um Eco 55 Papá. Azul 6919, pronto, táxi, confirma. Eu estou terminando de Leão, 4 horas e 40 de autonomia. Confirma o teu AB? 1-1-9. Índia, ponto de espera, Torre Salvador, no noite, decimal 95, ajuste do altímetro no 0-1-5, Azul 6919. E 15, Índia, ponto de espera, no 0-2-9-5, 6-9-9. Azul 4206, ingresso ao bilhete, portão 01. Papa Romeo Sierra Alfa Delta, mantenha a posição antes da entrada do pátio. Mantenha a posição, aguardando o Alfa Delta. Sierra Alfa Delta, visual com a Embraer da Azul à sua direita? Afirma. Após a entrada do mesmo ao pátio, autorizado ingresso até o... através do 08, aguardando o follow-me da Infraero para Lima, após Lima, Mike Quebec. Na Quebec chama Torre Salvador, no momento desse 195. Após a passagem do Azul, está livre o Sierra Alfa Delta. Corsair 20 está pronto, no pátio americano. Corsair 2000, autorizado táxi até o hotel. Ouviu. Bruno 097 na escuta? Na escuta. Após a passagem do tráfego de pequeno porte, um Eco 55 Papá, sua retaguarda, autorizado puxa acionamento 09, chama o táxi. Eco 09, retaguarda, autorizado, anotado o táxi, voo 109, 107. Lembrado que o Whisky vive acionamento de conjunto, e o táxi após uma espera do táxi Romeu. Poderia confirmar o vento com o Corsair Taxi 3? Vento no 20 graus e no 2 nós. Vento é igual quando 2 graus. Está firme? Negativo, ainda não tem o seu plano de voo, nem no sistema e nem na nossa linha de plano de voo aqui. A sala S está criando novamente o plano e inserindo no nosso sistema para que seja mais rápido, porém ainda não temos aqui. A gente está tentando fazer o máximo possível, ok? Porém, nosso sistema ele é falho mesmo. Padrão, tu não escuta? Confirma a posição? Confirma? Gente, no Través 8, aguardando o follow, confirma? Gente, siga a viatura amarela. Salve Azul 2, centro do avião, nós está com 4 horas e 20, 65 a bordo, dela ponte seguro para a taxa. Firma só o que eu vi, o Azul 2590? 625. Gente, o 69, o azul 259, no autorizado táxi até Porto Espera, Torre Salvador no 8.95, ajustou o altímetro na 0 na sua. Autorizado até Porto Espera, o azul 259, no controle Salvador, 295. Força aérea 2000, força aérea 2000 na escuta do sol? Afirmo. Confirma a decola da interseção até ou necessita ir até a cabeceira? A cabeceira. Confirma? Necessita prosseguir até a cabeceira. Gente, então, na presente, chame Torre Salvador em 198 decimal 95. Gente. Força aérea 2000 para cruzamento. Mantenha a posição, Força aérea 2000. Acerto. Confirma, voa em ala ou um de cada vez? Salvador, muito boa tarde, Estrela 2120. Estrela 2120, boa tarde, autorizado direto à posição ETAP, deixa para o nível 050. 0 ETAP, 2120. Solo Salvador de Assente, autorizado acionamento, aguardando o 4. Pista no 0. Ali, mas eu no 0, menor do 4. Fala, meu Charlie, Charlie C.A., prossiga. Dois 1/2, tá um pouco baixo. Avião no próximo ponto de espera da pista, 1/0. 591, não mantém o ponto de espera, dona Vera. Vai manter o 2/5/1. Delta. Rafa, Delta, cruzamento autorizado, passar até o parte 5, frequência livre, estacionado. Até o parte 5. Forçada da 733, livre. Na parte do Eco. Não foi ativada a área Netuno, ok? O Gavi não ligou para a PP para ativar a área. Livre na Eco, só para agilizar as decolagens. Está na Eco, não é? Força aérea 2000, cruzamento autorizado, pistão no zero de imediato. Valeu. De cópia é o número 3. /2, ainda muito baixa a transmissão. Controle Salvador, é o papapapá Mike Golf Mike. Mike Golf Mike, prossiga. Ok, está no retorno. Mas eu preciso testar agora. Nesse tal do parque do aqui. Tente Mike Golf Mike, chame a torre 118, decimal 95. Mike. Foi 1-1-8-9-5. Ok, chamará a torre 1-1-8-9-5. Azul-6-9-9, decolagem de Tejano Pista no 0, 120 graus, 1-2-9. Autorizando a decolagem para o Bela 09. Então, prosseguindo a Juliette, chamar a torre, na frequência da modular. Confirmando, ingresso aqui é Alfa, antes da ser Juliette, chame solo 1-2-1-1. Azul 25 na Vila, autorizado aliar e manter a pista no zero. Autorizado aliar e manter a pista no zero. Tá, Alfa, está para o cruzamento, foi autorizado, vai cruzar de imediato. Confirme, quem chamou? 5-23. 2733, cruzamento da pista no zero, autorizado. Já, está cruzando, 2733. Torre é o Michael Smike. Michael Smike, autorizado o cruzamento. Usa no parte 5? Negativo, vai para final do 1-0. É o final da 17. É meia, autorizado a chegar da Mari, deixa para o nível 060. Sim, isso, da chegada da Mari, eu pensei que eu poderia voar na flor da polícia no caso. Bem, o sinal foi copiado, o gol número 66 está presente, está autorizado por ATAP. Exato, o sinal 060. 35, o nível do 7206, confirmando é 105 ou 50? Seguir a Patatão Angolótica, direção Ótica Patagolfo. Autorizado aqui, estou no zero, vento no 20 graus, 139. Já estou autorizado azul, descendo avião, não? Câmeras Kruiski, decolagem autorizada pista no 7, vento no 20 graus, 139. Logo à direita do eixo de decolagem, Robson 44, a 500 pés, está curvando a esquerda para livrar o eixo. 5, direto ao Cial, já reporto como visual com campo. Quando aqui estão no 7, com coisa forte, só para informação. Ah, gente. Torre, boa tarde, com 1-0-7, com 0 da 1-0. 1-0-7, autorizado a galera e manter, que estão no 0. Ali mantém 1-0, com 1-0-7. Acordando com o controle Salvador. Controle Salvador, frequência no 20.80 e código transponder 5431. Salvador 208. 208, 251, obrigado, bom. Controle Salvador, boa tarde, azul 251. Novembro Alfa Luiz, cruzador 23, curva esquerda e cruza o campo. Curva na esquerda, vai cruzar o eixo, 1-0, Novembro Alfa Luiz. Dá eu. Nível 140, foi no seu autorizado a Coral. Sai da Coral, corrigindo. Sai da Coral, subiu 140. 140 da Coral, azul 2, 5, 4. 7, chame pronto pro táxi, Olimpo 07, com a área Netuno ativada. Série de 7206 na escuta. Autorizado, Céu Vitor, para Céu Vitor, o local. Nível de voo 105, corredor axé, decolando no zero, curva direita. Restritando mil pés inicialmente, restante da subida com controle Salvador. Em 120 decimal 80. Restrito inicialmente no mil pés, o código é o 5523, o controle Salvador em 120 decimal 80, posterior de 706. Agora, na Vibra Saúde. Correio, o Mike cruzou o final da zona zero, seguindo para a perna, do, perna base do 017. Mike of Mike e posto 20, que estão no 7, vento 120 graus, 129. Ai, que... Informação, acho que a pressão parou no 60, 429. Correio 40, boa tarde, via chegada, bom, que desceu para 4000 pés, ajuste 10 no 5. 120 graus, 129. Decolagem 1 no 0, 1 no 0, 1 no 7. Hotel Chamatoi Salvador, 1 no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 5. Já fui para o Whisky, da pista 10, no 6, 5, mantém, excelente, é bom. Contra o instalador, na Vibra, Papa Romero, na Vibra, na Saúde, de 47, na Pão e Buraquinho. Papa Romero, na Vibra, na Saúde, 7, corredor forte, reporte para regresso. Reporte para regresso, na Vibra, na Saúde. Patrulha, autoriza a Coralda, presente, Coraldo 25, na Vibra. 0 graus, 129. Ai, que graça. Cadê o empate? Acionamento táxi decolagem, chame Torre Salvador, no 8 decimal 95, ajuste do altímetro 10, 15, óbito tamanho. 08. 08, gol, gol, 0, 7, foi a. Tinha escuta? Sempre. Esse é para o nível 050. Azul 9, direto pro base da presente. Direto base, obrigado, 699. Controle, boa tarde, 1097. João 097, boa tarde, contato radar, sai da árvore, subo 360. Árvore 360, 1097. Mike of Mike, solo 23, taxi de parte, fica feliz, Satanás. Série 2000, colagem da pista no 0, vento 120 graus, 129. Livre decolagem da pista no 0, 0. 07 até o hotel, no hotel chame de Salvador, no noite desse mal 940, guarda do do Olimpo 01. Busca Golf Uniforme, vem pra cá até quantas milhas de Salvador? Aproximadamente 37 milhas, após ser autorizado, voa a bomba. Gente, reporte para o regresso de bomba. Onde chegou o telefone? Papa Golf, visitou a Pairop, Paris. Papa Golf, chame torre 1895. Alô, gente? Certo. Oi, eu acho que é o Papa Golf. Oscar pra Golf e chame final pista no 7. Final no 7. Nível de voo 350, saída Puca, Jean Maracaju. Decola 190 com curva esquerda, código 55176, controle Salvador 120 decimal 80. Chame pronto, puxa acionamento. Direto, Eletro, está presente. Direto, Eletro, 1-0-7, obrigado. Puxa, Nair 6210, complete sinal ILS, chame torre 1895. 1895, vai ser 6210, boa. Boa. Papagô está visual com tráfego, posição de 3 horas. Uniforme esquerda direto, bom fita. Tô no 6143, se atingir nível 120, mantenha. Mantenha 120, 120. Salvador, boa tarde. Xenem 120 estabilizado na 120. Xenem 6210, boa tarde. Ajuste 10 no 5. Tráfego avistado, pouso autorizado no 0. Vento 120 graus, 109. 120 com 10, reporte, GB2, 2-0. 2000 pés, ajuste do altímetro 1-0, 1-5, reporte, localizador, testão 1-0. S2000, 1-0, 1-5, após proa de serviço 368, Google 645. Boa tarde, chega da Mares, esse é o nível 050. 050 na Mares, na verdade, pode voltar. Aguarde, mantém a chegada. É uma chegada, 54. Controle, eu não me alinho, sempre dando um aviso de urgência aqui, né? 050, o prazo de confirmação já é 5. 7-1-1-9-9-9. Azul 2591 no... Está presente direto Raíra. Direto Raíra, tá? O azul aí não está vendo, obrigado. O Xené 6143, deixa para o nível 050. Azul 6919, Xené agora centro Recife na frequência 1251, Verno 133, decimal 25. 7 Golf 3-3-2-5-1-4-4 reduza para 2509, número 5 na aproximação. 2509 é o número? Número 5. Sente autorizado o cruzamento, reporte na taxa ideal da pista livre. Xenem 6210 no solo 33, libera direita, chame controle solo em 121, décima 1. Direita 21, Xenem 6210, 1-2. Salvador, boa noite, Xenem 6210, 1-0, livrando. Xenem 6210, táxi via Alfa, mantenha a posição antes da táxi sua e Delta, vai dar passagem ao P3 da Força Aérea após... Segue o P3 até o Grande Pátio, ponto 104. Taxi Alfa fazendo passagem da Força Aérea, depois segue Grande Pátio, ponto 104, 2-0. Olimpo 06, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento no 20 graus, 1-2 nós. Informa o tráfego, passando Duna 1-9-0 nós. Meia 210, portão 04, via Juliette. Portão 04, Juliette, meia 210. 295, não me ame. Salvador, voo 1166, boa tarde. Voo 1166, boa tarde, mantenha aproximação, aguarde pista no 0 livre, ajuste no 0 no 5. Toma tráfego P3, Alfa Aérea, iniciando rolagem não no 0. Gente, vai lá. Sanguíneo autorizado a alinhar e manter pista 1 no 7, aguardando coordenação. Voo 1400, quantas voos Serra Vita 366? Afirmo, no 1400, 366. 366, desceu para 2500, ajuste 10, 15, voo 1400, autorizado sinal, whisky, pista 10. 66, para 7, para 2500, com 1500, voo 1645, autorizado DLR. Pista 10, 1, 66 da Gol. Olimpo 06, decolada 36, chame controle Salvador em 1, correção, curva direita, reposta através do farol de Itapuã para transferência. Curva direita, Olimpo 06, reportado, farol de Itapuã. Redução para aproximação, tráfego precede 137 da Gol, 628 milhas à frente. Luz Valente, chame torre 1895. Reduzindo 1895, boa, 3290. Bom, 945, posição 1645, inicio redução para 1709, tráfego precede 5 milhas e meia à frente, um Airbus 320. Reduzindo 1645. Chamando é 1-4-3. Preparação para o sequenciamento, entra número 4 na aproximação, foi na proa 220. Limite ao localizador, desça para 3.000 pés. Ajuste 1-0-1-5. Direita proa 220, desce 3.000, com 1-0-1-5, limite ao localizador, 6-1-4-3. É restrito no mil pés, transfere controle Salvador em 1-2-0-8, mantendo referências visuais. 208 individuais, com sequenciamento, esquerda proa 020, limite é radial 280 de Salvador. 020, descendo para 5000, limite é 280 de Salvador. 3894. Controle Salvador, muito boa tarde, Olympus 06. Olympus 06. Para, direto para a área Netuno, curva esquerda, subindo para 105. Direto para a área Netuno, curva na esquerda, atenção a nível 1-05, ali, vermelho. Tudo estado aguardando para a área 320. Finalmente. Turbo com a área 2510, na verdade, fica o IC, ajuste para o time, turno 0-05. Autorizado, 1-0-05, na verdade, fica o IC. 3894, desça para 3.000 pés, ajuste 1-0-1-5. 1015, 3.000, 3894. Chile é 1143, desça para 2.000 pés, ajuste 1-0-1-5. Para o localizador esquerda, para 130, rebote estabilizado. Esquerda 130, desce 2.000, 1015, autorizado o localizador, rebote estabilizado, 1-43. O 1-645 estabilizou. 1-645, complete final whisky, chame torre 1895. 1895, chamar. Lisboa, Gol no 645, estabilizado. Gol no 645, mantém aproximação, aguarde autorização de pouso, forma o tráfego número 1 na 2,5 da cabeceira. Gente, aguarde autorização, Gol no 645. 290, pouso autorizado, pistola 0, vento 1, 2, 0 graus, 1, 2 nós. Teve pouso, pistola 0, pegando a pé. 2000, parceiro 2000, chama agora Centro Recife na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 25. 125, 3894 para o localizador, direita para 070, desça para 2000 pés, ajuste 105, livre LF. Comunique 15 para 70, para 36 para o localizador, TS para 2000, autorizado para o localizador, ok? Afirmativo. Tá. Tango Índia, sai da Coral, suba ao 060, está em contato com o radar. Azul, 2591, serviço radar terminado, chame ele ao 1201. 1201, obrigado, boa tarde. 1, obrigado. Puxa no 62 e chame o táxi. É, passagem. Após a passagem, tráfego da companhia, autorizado, chamará para o táxi. 1201. Uniforme, o procedimento é o ILS X-Ray Vista 10. É tudo 20 graus, 10 nós, ajuste no 0 no 5. Teve pouso no 15, gol no meio 45. Pode. 394, livre LS, chame torre em 1895. 1895, boa noite, não, obrigado. Boa. Será que você é um pouquinho mais rápido, mantendo a margem de segurança? Como é que eu? Área Netuno, área afetada de Salvador. Meia 43 estabilizado. Chanavião 43, passando externo de VLF, chama torre 1895. 2895, boa. Boa tarde, mantenha a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste 10, 15. Periquinha, olha só, não escuta. No 645, no solo de 43, libera direita, reporte pista livre. Direito vai chamar livre, igual no 645. Chaler 6143, reporte na DA. Reportar na DA, 6143. Chaler 6143, considere a última informação. Pista livre, pouso autorizado no 0, vento 120 graus, 109. Livre, pouso 90, 6143. Livre, ambos igual 645. Vento no 645, chame em controle, solo em 121, décima 1. 211, boa. Alô 2712, aguarda a Copa Aracaju, prepara a saída PUCA, confirmando a saída Conde. Ok, aguarda a saída Conde, aguardando a autorização 2712. Solo boa, Gol 1645 na Alfa. Confirme, Gol 1645. Afirmo, livrou de Alfa. 1645, Alfa, reporte 7 da Juliette, inicialmente mantendo a posição. Sente, vai reportar da Juliette, Gol 1645. O Salvador autoriza o nome da nossa lista, novamente é 1 no meu 10. 1 no meu 10, ajuste 1015, reporte para regresso, novembro da nossa lista. 1 no meu 10, 1015, reporte para regresso, novembro da nossa lista. 2 no nosso carro, com PLB 1373 e 40 com o fim. 1 na décima 1. Para direita, solo 2-1-1, 6-1-4-3, boa. Autorizado táxi via Índia, posto espera da 0, Torre Salvador, no 8, décimo 95, ajuste no 0, no 5. 615, autorizado táxi, 295, 69, 869, obrigado. 1-1-4-3, táxi lento, reporte antes da Juliette. Táxi lento, reporte antes da Juliette. 3290, após a passagem do tráfego da Gol, ingressa Juliette, portão 09. Gol 09 para Gol, prospect via Juliette para o 09, 3290. Gol 645, após 09 da TAM, sua frente, portão 02. Gente, após da frente para o 02, 645. Oxalé 1143, por Alfa, Juliette, portão 03. Alfa, Juliette, portão 03, 07, autorizado a alinhar e manter pistola 0. Dá 3894 no solo de 47, primeira direita, chama em controle solo em 1-2-1, décima 1. Primeira direita, 2-1, boa. Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, ele vai ficar. 207, alinhar decolagem autorizada, pistão no 0, vento 120 graus, 109. Boa tarde, 1869.0, pronto. 1869, boa tarde. Após a rolagem do P2 da Força Aérea, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. Após a decolagem, o tráfego na linha e manter no 0869. Paulo Salvador, boa tarde. Só preso com a nossa tapa ótima, solicita 330 para Guarulhos. Para dar o que? É o tanto 1897? Afirma. Prepare sair do da área da morte e aguarde o copo. Mestre do controle, reporte para o regresso. Controle chegou sem fome, sente lista para 2000 Bravo, ajuste 10 no 5, reporte no localizador Vista 10. Tá, passar para passar, gosto, eu vou reportar. 07, decolado 50, reporte através do farol de Itapuã, restrita ao meu pé para transferência. Ah, reportando através de Itapuã, o restrita ao meu pé, o Olimpo. 07. Autorizado Alfa, Ceará Bravo Alfa Romeo via Golf 677, nível de voo 170. Saída Conde, decola da 190 com curva à esquerda, o código é 5004, controle Salvador no 20.80. Autorizado Aracaju, nível 170, Golf 677, decola 190, curva à esquerda, saída Conde, transponda 5004 e o controle 120.8, azul 2712. Azul 2712, cotejamento correto, chame o plano de posicionamento, patch 3. Chamará para posicionamento 2712. Restritando meu pé, transfere controle 1208. Para a área Netuno, apenas confirmado o nível 035. Ah, 035. 7, subindo para 035, direto à área Netuno, Olimpo 07. Para 035, direto à área Netuno, Olimpo 07. Ainda mantém a posição, aguardando a liberação do controle para sua decolagem devido ao P3 da Força Aérea. Bono 869, decolagem autorizada, pista no 0, vento 120 graus, 10 nós. Autorizada a decolagem, 869. Confirma 1, 2, 3. Afirma. Índia, ponto esperatório Salvador na noite desse 95, ajuste do altímetro no 0 no 5. Bono 869, 19, decolando em 5-4. Chame controle de Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Colômbia 06, desça para o nível 050. Desça para o nível 050, boa noite, 69, boa. Boa, 1869, boa tarde, contato do radar, sai da árvore, suba o nível 360. Árvore 360, 1869. Motor de Salvador, Papa Romeo, lembra Oscar Whisky para regresso. Papa Romeo, November, Oscar Whisky, sente, corredor forte após Interlagos, rebote rotatória ou visão com campo. Corredor rotatória, vem que está no corredor Interlagos, November, Oscar Whisky. Percepção do localizador, Oscar Golf Uniforme. Oscar Golf Uniforme, Livelete, Chime Torre, 118, decimal 95. Pegou o uniforme, cara, deve ser a comparação. Boa. Oi, Salvador de Papatango, acho que é o uniforme. Papatango, acho que é o uniforme, estou em Salvador. Estamos usando localizador, intenção, focar e arremeter na 10, circular por sinal 17. Gente, eu acho que a Rufa Uniforme mantém a aproximação, aguarde a autorização para ataque remetido, informa o tráfego Embraer da Azul, iniciando rolagem da pista 10. Ajuste 10 no 5, vento 120 graus, 109. Oscar, Rufa Uniforme. 10, Taubaté, nível de voo 320. Saída da El, Leda, Motiva. Decolada 10 direita, código 5010, controle Salvador 120, decimal 80. Eu estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o barulho, estou fazendo o Azul 4206, decolado 57. Chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, boa tarde, 4206. Boa tarde, Azul 4206. Azul 4206, contato radar, será Fuca, subou 350. Fuca 350, 4206. Alfa Romeo Fox. Prossiga. Sete, Alfa Romeo Fox, mantendo quatro saídas visuais, está mantendo quatro espécies, confirme. Sete, Bravo Golf Lima, via P-November 857, moço, restante conforme o rato do plano de voo. Nível de voo 360, saída da El, Leda, Irume. Decola da pista 10, curva direita, código 5571, controle Salvador no 20, decimal 80. Contato, Leão, Rio de Janeiro, 360, P-November 857, moço, Salada 10, curva direita, da El, Leda, Irume. Menina 201, cotejamento correto, chama pronto, puxa acionamento, portão 04. Azul 2702 para o táxi, com 72 a bordo, 2 horas e 30 de autonomia, até na Salvador. 2702, autorizado táxi até a atmosfera da 90, Torre Salvador no 8, decimal 95, o ajuste do altímetro no 0, no 5. Até o ponto de espera da 90, chamada Torre 1 no 8, decimal 95, ajustado 0 no 5, azul 27 no 2. De Salvador. 1 no 0 graus, 1 no 2 mais. Oscar, Golf Uniforme. Motor de Salvador, na liberação do Whisky, na cor da rotatória visual com o campo. sobre a Alaska Whisky, chame a Vera Torre em 1118 decimal 95. Chama na torre de 205, grato. LCA possível. Posto 07, Salvador. Isso aí, Salvador, o Papa Romero ali, Alaska Whisky. Toda a rotatória visual com o campo. Então, Zé Melody Whisky, reporte final da 107, ajuste 10 no 5, o vento 1-10 graus, 10 nós. Informa o tráfego 6 na casa, curta final para pouso 10, se for o toque arremetido, depois prossegue para o final da 107. Ciente do tráfego, cara, o novembro da saúde, já foi para o final da 107, reporta na final, novembro da saúde. Estou recebendo a altimetria de 6.300 pés. Na indicação. Antes ou depois de prosseguir para o corredor forte? Low 1869, chama agora centro Recife na frequência 125. Correção. Frequência primária 1260, alterna 128 decimal 8. 1-0-2-2-2-2. 2 Salvador em 118 decimal 95. Cara, 2 no 10, no estado 10-1-5, onde está bem. Nossa, gostei. Nossa, gostei. Fala a minha arma, cara. Gente, acho que é Golf Uniforme Toque Remete 01, reporte base da 17. Tá parado a base da 17. Vento 120 graus, 13 nós. Livre pouso 97, na liberação. O azul 2792, na liberação. Esse azul 2712, autorizado a alinhar e manter pistão no evento. Alinha mantém no 0-2-7-1-2. Olimpos 06, direita pro 00, limite ao localizador. Eco Tanguinho de acesso de radar terminado, chame Deus em 1201. Olhando o 06, complete direito na proa 070, livre LS. 070, livre LS para o Olimpo 06. Tanguinho, serviço radar terminado, chame Deus em 1201. Autorizado no 7, Oscar Golf Uniforme. Negativo, Oscar Golf Uniforme, informe o tráfego final para pouso da 17, aguarde e pista livre. Isso vai manter então, geral. Azul 2712, decolagem autorizada, pistola 0, vento 120 graus, 12 nós. Decolagem autorizada, 2712. 85, alterna, 125, decimal 45. 26, 85, 25, 45, boa tarde.